2168, apesar do pouso, pista 10, vento 090 graus, 139. Volume 68. 35. Voo no 45, informe marcador externo no 45. Samará, padrão. Mike, Foxtrot Serra, seu solo aos 29, prossiga à direita, 76 Delta, chame o solo em 1289. Mike, Foxtrot Serra. Mike, Foxtrot Serra. Autorizado o pouso, pista 10, vento 080 graus, 139, voo 1435. Sobre pouso na 10, voo 1435. Mais uma satisfeita, está autorizado o ingresso, taxiway Lima, prosseguindo via Mike, Quebec, para informar o cruzamento da pista 07. Mike, uma satisfeita. Autorizado o cruzamento, o mais fácil de acesso, seguindo para o Fax. Thank you. injeção de grave, descer. Injeção grave, fica com a cena, eu vou dar uma. Thank you. Tem para alma 0, vento 080 graus, 15 nós.